convivemos com o que não possamos reclamar. Partir dali é logo ali o trem expresso para o inferno, vamos lá. Você não precisa pagar, sua vida já vale muito, meu chapa. E se achar que isso é errado, te dou um conselho, não vai reclamar. Nasci para lutar, meu caminho é longo, entenda que não posso parar. Se quer assim então, controle sua boca, irmão. Não deixe a desejar das covas dos cemitérios, dos recentes jornais. Parte o exemplo para te calar. Quero o horário, cara, eu vou te passar. Das 22 horas em diante, fique esperto que o bicho vai pegar. E se pegar pro seu lado, chegado tá embaçado. Pode rezar à vontade, não vão ter coerência. Pode pedir carência, já era um abraço. Se deu aqui um fracasso, fracasso o resultado de sua teimosia. Isto é história, não é fato, senta pro crime, eu lamento. Tome isso como exemplo no mundo em que você vive. Isso aqui não é mentira, quanto menos esperava isso com ele acontecia um dia. Cada um pensa de um jeito, vence quem tem peito. Quem pensa que acabou não está nem no meio. Dominado por um demônio em sua área, ele não se ligava para dar era errada. Era um dos bambas da área, ninguém com ele põe a banca. Todo final de semana lá no bar tá ligado. Baile black e às vezes para com os manos tirar um barato. Ré, era alta sua conta no bar. E daí malandro que é malandro sempre tá com o bolso cheio. O ganho de todo dia sempre estava feito. Esquematizadas, paradas bem armadas. Brincava de tiro ao alvo com vidas em plena madrugada. Zoava na calada, conselhos não lhe faltava. Seu ferro cromado em sua cinta bem apertada. Mude sua vida, cara, dizia seus manos de infância. Preste atenção, otário, olhe os seus filhos do seu lado, estão indo de embalo. Não estava nem aí com seu futuro incerto, não estava nem ligando se estava longe ou perto da morte. Desafiava a todos pensando que era o mais forte. Adorava ser chamado de demônio da área. Com a noite não se brinca, eu sempre te falava, cara. Dominado por um demônio em sua área, sombras do passado não foram falta de incentivo. Ele não se ligava para dar era errada. Adorava queimar no fogo do seu inferno a quem se colocava em seu caminho. Dominado por um demônio em sua área, sombras do passado não foram falta de incentivo. Ele não se ligava para dar era errada. Adorava queimar no fogo do seu inferno a quem se colocava. Se achava o melhor, se achava o tal maioral. Noite escuridão, tá ligado, meu irmão? Minha visão, minha vida é essa. Já não me importa se estou vivendo em vão. No coração carrego a força e o ódio de destruição. Querer a poder, posso matar a todos. Preservo o meu oitão. Cansados de ouvir isso, seus manos o abandonaram. O deixaram de lado, não queriam pra eles tanto ódio acumulado em um só pensamento. No momento desfizeram o pacto que tinham feito com o diabo. Finalmente livres foram cada um pro seu lado. Só que não tinham lembrado que disse ele um dia, muito desorientado: quem renegasse iria pagar com o próprio sangue, com sua própria vida. E como sempre o que ele prometia, ele fazia. Se livrou dos caras descarregando o pente em cima de seus camaradas. Pra quem não sabe, de seu olho não surgiu nenhuma lágrima, apenas mais uns tiros na bocada. Uma alma menos no mundo, uma vida menos na terra. A morte ali se inicia, a vida ali se encerra. Nenhum pingo de piedade, só maldade o mantém ainda vivo. Satanás dentro de um tecido humano, é ele bem descrito. Cicatrizes no seu rosto deixam marcas de um passado assombroso. Passado que ele esconde, até mesmo de sua família. Essa mesmo que muitas vezes a ele dizia. Dominado por um demônio em sua área, sombras do passado não foram falta de incentivo. Ele não se ligava, parada era errada. Adorava queimar no fogo do seu inferno a quem se colocava em seu caminho. Dominado por um demônio em sua área, sombras do passado não foram falta de incentivo. Ele não se ligava, parada era errada. Adorava queimar no fogo do seu inferno a quem se colocava em sua vida. era dura, muito dura a sua vida. Aos 11 anos pra se manter esmola ele pedia, os parentes ignoravam. Seu pai e sua mãe morreram baleados em um assalto. Morreram os dois na frente do seu filho, que depois disso um cano no chão foi encontrado. E por ele os dois bandidos foram assassinados. Baleados dois pelas costas por um menino de apenas, meu Deus, 15 de idade, que pela primeira vez na vida pegou, usou um cano. Ré, continua provando que o que eu falo não justifica seus atos profanos. Já é de sua origem o seu instinto assassino. E pode crer, meu amigo, pois pode crer, meu amigo, sua vida aqui não vale nada. Vai se arrepender do que fez, meu amigo, vai dar na mesma cara. Pois pode crer, meu amigo, sua vida aqui não vale nada. Vai se arrepender do que fez, meu amigo, vai dar na mesma cara. Traição, um modo bem horrível de se matar o irmão. Pra ele tudo tem motivo, um simples sermão. Interferiu-se em mais um destino, odiava conselhos, muito sangue nas mãos de um retardado mental. O sangue escorria na lâmina daquele punhal. Uma hemorragia interna, um sorriso irônico. Filho do demônio, vai se arrepender um dia e vai ser tarde demais. Ele era seu sangue e também perdeu os pais, do mesmo modo em que você, e nem por isso abandonou a paz. Dominado por um demônio, sua área. Sombras do passado não foram falta de incentivo. Ele não se ligava, a parada era errada. Adorava queimar no fogo do seu inferno a quem se colocava. Dominado por um demônio, sua área. Passado não foram falta de incentivo. Ele não se ligava, a parada era errada. Adorava queimar no fogo do seu inferno a quem se colocava. Ele não esperava acontecer em seu próprio refúgio. Passos mal dados serem entregados diariamente, muito bem estudados, pra na hora certa o mocinho dar o bote e o bandido se foder. Uma blitz bem armada em quarteirões, becos e ruas, a resposta de tudo que tinha feito. Se aproximava, seu carro encosta, viciados do seu lado desceram, olharam para os dois lados, não viram nada. A barra não estava limpa, foram apanhar a cocaína guardada dentro de uma mala. Ré, na hora em que voltavam, três viaturas em quadro, a vítima estava cercada, só a última alternativa, seu mano como refém. Qualquer gracinha morre eu e morre ele também. Sem que ninguém fizesse nada, ele matou o cara. Descontrolado, ao mesmo tempo acuado, começou a disparar contra os policiais. Uma 12 bem apontada deu fim à sua jornada. Ré, e ali mesmo perceberam que o demônio não estava mais na área. E ali mesmo perceberam que o demônio não estava mais na área. Dominado por um demônio, sua área. Sombras do passado não foram falta de incentivo. Ele não se ligava, a parada era errada. Adorava no fogo do seu inferno queimar a quem se colocava. Dominado por um demônio, sua área. Sombras do passado não foram falta de incentivo. Ele não se ligava, a parada era errada. Adorava queimar no fogo do seu inferno a quem se colocava em seu caminho.